5, no solo aos 3:30. Vire à direita via Fox. Segue tal táxi via Alfa Juliette para o portão 4, mantendo minha escuta. Alfa Juliette, o portão 4. Copiado, bom dia, bom trabalho, 3171. Oh. Rio 5973, autorizado pouso, pistão no zero, teto 130 graus, 109. Autorizado pouso, Rio 5973. 0093, está autorizado a sinal por cima da PLS, a pessoa pistão no zero, você para 2 no 3, na porta está autorizado. Salvador, azul 5126. Azul 5126, aguarde bastante. Qual a aeronave na curta final para pouso? Aguarda. Rio 5973, no solo aos 40. Livre pista direita, segue táxi via Alfa Kilo até o pátio 3, mantendo minha escuta. Rio 5126, cobre. Confia, azul 5126. Azul 5126, autorizado com fins via Antazul 21, nível de voo 340. Saída Água 1, transição Elefa. Após Elefa, voa direto Tozop, onde intercepta a aerovia. Transponda 5007, frequência do controle Salvador 120.8. 40, via após a decolagem, Elefa, a Água 1, Elefa, Tozop. E após a aerovia, o transponder é o 5007, o controle operando em 1208, azul 5126. Azul o ciclo 2 é acompanhamento correto, a transição saiu intercortada, confirme apenas a aerovia e o nível de voo. Aerovia Eco Zulu 2-1 e o nível autorizado foi o 340, azul ciclo 2. O ciclo 2 é acompanhamento correto, reporte para o posicionamento porta 8. Vou para posicionamento no 8, azul ciclo 2. Ou 3, chame tudo, 118, decimal, 95. 95, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, voo 1093. Voo 093, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. Vento, 130 graus, 129, QNH 1019. Bom dia, tá 3153, cliente da informação Golfo, tá no portão 2, solicito autorização aqui. 3153, bom dia, Golfo, confere. Prepare estango 1 no aguarde cobre. Tá 3103, nós estamos lá aguarde. Posicionamento azul 526, posição 8. Autorizado azul 526, reporte táxi. Autorizado reportar a táxi 526, graças. 3, no solo aos 4:30. Eu fiz a direita via Fox, táxi Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa e vai reportar antes da Juliette. São 3153, ponto 4. 4153 aqui. São 3153, autorizado para o aeroporto do Galeão, via rota do plano de voo. Nível de voo, 340. Saída Sanvo 1, Leda, Doclo. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5-0-1-1, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. K3-1-5-3, autorizado Galeão, nível de voo 340, derrota do plano, decola Sanvo 1, Leda, Doclo. Da pista 1-0 com curva direita. 5-0-1-1 e 1-2-0-8. 3153, cotejamento correto, reporte para o pushback e acionamento, portão 02. 3153, vai para o portão de acionamento. Testão 3153, aguarde para o pushback. A aeronave finalizou o push no 8 e irá iniciar o ataque. Testão 3153, aguarde o pushback também. Para o ataque azul 5126, com 115 a bordo, alterna pontos claros com 3 horas e 50 de autonomia. Azul 5126, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 1-0 e a paz Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, NH 1019. Autorizado via Pátio Índia, reportado no ponto de espera da 1-0. 1-0-1-9, azul 5126. Fogou no 093, Embraer 190 da Azul, iniciar táxi agora no através do 8. Quando mesmo passar a Taxi Juliette, está autorizado o ingresso até o portão 07. Após a passagem do azul, autorizado ingresso desse deck para o 07, com 0-9-3. Então, 3153, quadrinho com a equipe de solo, após passagem do entrão 90 da azul, retaguarda, delírio que chegou aqui, acionamento, reporte táxi. Então, 3153, ciente, então após a passagem do Embraer na retaguarda, está autorizado para o acionamento. 5126. Azul 5126, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 140 graus, 099. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, azul 5126. Afirmo, vento 140 graus, 109. Cuidado, decolar, pista 0, 126. Controle Salvador, estamos em identificação, dessa vez chegada com o Edmundo para o nível de voo 050, ajuste a transmissão 1020. Azul 5126, decolado 54, chame o controle Salvador 120, decimal 8. 208, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. Azul 5126, decola da água Rosa. A voz dos 3 horas e 20, azul na meia, zona Campinas. 3153, táxi à direita via Índia, até o portifério da pista 10, reporte pronto para decolagem, o QNH agora 1020. Da 3153, está livre táxi, ponto 010, vai reportar pronto, 1020. Salvador 3153, pode 010, pronto. 3153, autorizado, alinhar e decolar, 10, vento 150 graus, 109. 3153, alinhar e decolar, pista 10. 3, decolado aos 5-8, chame controle Salvador em 120, décima 8. A 3053, controle Salvador, voa. Controle Salvador, voa 3153, Salvador. 3153, contato com a Câmara Decolagem, supervisão é exército. Tango 1, transição de óculos, para o meio de voo 340. Tá, 3153, sabe, salvo 1 no óculos e, quando possível, solicita a prodigileira. Sérgio, autorizado, direto ao exército, tá, 3153. Tá, autorizado, direto, tá, 3153, obrigado. Chicago 9972, Copa Zero, descendo Jet Level 0, 050, 3 Gomad 1, Arrival, Autoscar 1020. Eu sou autorizado a procedimento ILS 0, reporta a informação em curso hotel. Porém, caso tenha ouvido a Golf, não houve mudanças significativas. Pronto, cópia da Brasília? Eu vou lá, pronto, cópia. Estava sempre a voo. Fechou o Chile 6225. Autorizado Brasília, via Ecosul 17, nível de voo 380. Saída Arbor 1, transição Alessa. Decolagem da pista no 0, primeira curva direita. Transponder 5032. Frequência do motor de Salvador 120, decimal 8. Ativo 380, contra o plano de voo. Tenho vindo iniciar o outro turno 7. Arbor 1, transição Alessa, com a primeira curva direita. 5032, 108, controle 7. Agora posicionar 6225, agora espero que tiver questionamento, portão 4. 322, na Alessa, portão. Com 126, chama o centro Recife 126, decimal 0, caso meia segundo 28, decimal 8. 220, 28, 526, bom dia. Ao meu hotel, ao meu ovo, você, bom dia. Sim, hotel, ao meu ovo, confirme o horário da notificação. 0910. Chamar de um instante, falta até o meu ovo. Então vamos 04, a torre de Salvador. solicitou que recebesse a ligação do GAV para solicitar a abertura da área Netuno. Netuno, a princípio até agora está desativada essa área. Está solicitando para ativar. Paciente, o controle Salvador precisa receber a ligação do GAV solicitando estacionamento já. A princípio ele informou que não pode ser feito via fone. Então solicita utilizar a SBR-24 aqui. Bem, a SBR-204 é a área noturna, não é isso? Afirmativo. Gente, para a utilização desta área, o controle Salvador necessita da ligação do gado, senhor, solicitando a abertura dessa área. Próximo, a gente precisa ser a área de Netuno não, pra gente ficar voando, porque a gente não tem necessidade da área, entendeu? A gente precisa fazer um ensaio do radar meteorológico, então não tem essa necessidade. Ontem a gente pediu a área de Netuno, mas nem foi pra ela. Muito bem, então, o senhor solicita alguma radial, mas não necessariamente a área Netuno. Eu vou coordenar com o controle, só um minuto. Confirme o local de sobrevoo e da qual é o que é 1. Chame tudo, 118, decimal 9, confirma a estabilidade com pista. Pois sim, chama a torre, só confirmando a frequência. 118, decimal 9, confirma. 19, obrigado, bom dia, ao nosso senhor. 95, decimal 1. Obrigado. Avistado. Autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 13 nós, o altímetro 1020. 1020, pouso da. O sideral 9. Na 109978. Torre, o Bravo 104. Bravo 104, possível. Eu deixei estar acionado, conta de risco. 265, ok, galera. Pessoal, bem bom dia, Chanel 6211, com informação Golfo, autorização Galeão 380. Chanel 6211, bom dia, prepare saída. Pouso 1, a light copy. Não vão avançar, tá? 2, 1, 1. Terra Romeu 1, Terra Lá de Corte Risco, vento 130 graus, 129. fase solo ao 08, autorizado cruzamento do aeródromo sobre a pista no 735. Aguardando você receber no controle. Autorizado cruzamento sobre a 735, está uma boa. Verão 9978 no solo ao 09. Libera direita, segue táxi Alfa Kilo até o 43. Atente ao balizador. Alfa Kilo, 43, obrigado. 625, reporte para o pushback padrão 4. Direcionado no portão 4, reporte para o pushback. Zero, limit radio 270 from Salvador Rua. Left 2140, left 210, radio 270 Salvador Rua, azul 2775. That's correct. You're right, in taxi by Alpha Kilo until April 3. Okay, you're running from Alpha. Right. Alpha Kilo, April 3 for 9972. Problem 04, copy. Problem 04, frisado plano Zulu para Serra Bravo, Alpha Fox. Decolagem da pista 10, segue visual na radial 120 até o nível 085. Transponder 5017 e controle Salvador 120 decimal 8. Alpha 9703 ABLS X-ray. Azul 775, clear descent, level 120. So 120, Azul 775. Azul 775, traffic 1 o'clock, 8 miles. North eastbound, traffic at level 110 to 2,006.724. Okay, we have all the stars at 2,007.24. 04, está confirmando para o sobrevoo na área, já em boa coordenação com o controle, ok? Ok, graças a Deus, espera. Gente, confira se decola da interseção ou da cabeceira. A cabeceira. Gente, prova 104, autorizado. Taxa direita via pista, posta neve pronto, cabeceira 10. Prova 104, está ali de taxa pela direita até o posição 3. Fazendo mais essa contato radar 57 milhas sudeste de Salvador, mantendo de voo 090, confirma para o que está voando. Autorizado voo direto Conde, o Fazendo mais é voado. Armor 1 número 3, copy. Armor 1 na guarda. Fecha na 6211, copy. Zulu 44 e conforme rota do plano, nível 360. Decola da 10, curva direita, saída Sambo 1, Leida Tóquio. Transponder 5043, controle Salvador, pera 120, decima 8. Obrigado, 360, Galeão, rota do plano, Zulu 44, decola curva direita, Salvo, Leida Tóquio. Transponder 5043, controle 208, Zulu 963. Mais o 963, reporte para puxa acionamento, ponto 9. Aprovo, puxa acionamento. Autorizado, gol 963, reporte TAC. Aprovo, TAC, 963. Correio, chanel 62514 para o pushback. Autorizado, chanel 6225, reporte TAC. Autorizado, pushback, maritax, 6225. Sim, azul, as, I got this 1, 0 to 1, last 0.5, azul, 6775. Flight 045, descendo 3,000 feet, atenção 1020. Fazer esse dia que tem por 3,000 feet, a gente sabe que ela faz. Controle Salvador, acendo identificação, está autorizado a chegar até a Bombeira de 1, da Presidência de Bombeira de 1, reporte da descida, acima de 1020. A Grupo 775, vai ter que ser colocado lá, a resposta, right head 070. Coloca lá, exército 070, vai ser no passe. Chega o solo 121, decima 9 para a costa. 219, 219. 1093, escute. Prossigo, 03. Chega o solo 121, decima 9 para a costa. 219. Série 2733, bom dia. Chame o solo 121, decima 9 para a copa, informação Índia. Da Piscina 0, via Paz, Taxi Índia, reporte pronto no ponto de espera, NH 020, irá seguir o 320 da viagem através do portão 4. Rádio de Índia, seguindo a viagem, vou na 190. Alusco 7-5-5, para a final boat 1-1-0, descendo 2,000 feet, report steps. 2,000 feet, USALS FCA-1-0, report established at 2,005. Alusco 4-9-5-8, contato radar 5-1 milha sudoeste de Salvador. É o porto da UTC. 4958, você separa o meio do voo 100. Direita via Índia até o ponto de espera da pista no zero, aposte pronto para a decolagem, NH no 020. No 020 via Índia, passará no ponto de espera pronto para a decolagem, NH estabilizou o espiral na verdade, etc. Chanel 6225, mantém ponto espera, pistão 0. Prova 104, está colado aos 24, chamei o controle de Salvador em 120, decimal 8. Chamará 1208. Prova 104, controle Salvador, autorizado a interceptar radial 120 e realizar sobrevoo entre 30 e 60 milhas de Salvador. Tente sobrevoo entre 30 e 60 milhas de Salvador pela radial 120. 129, o QNH 1020. Livre pouso no 0, Sideral 9970. Azul 4958, desça para o número 050. 050, mantenha 950. 8775, professional power 118.95. 118.95, 95, 8775. Thank you. Otávio Lima, hotel, bom dia, informação em curso Índia, chame só 121.9. Salvador, Tower, do Bonner, as 8775, Capitão. Ayala, X-Ray 1-0. Azul 2-7-7-5, good morning. Kennedy 1-0-2-0, continue approach, expect your name, Kennedy. 1-0-2-0, I respect the Azul 2-7-7-5. Reporte avistando a Terra Azul, curta sinal no zero. Reportando a Terra Azul. 225, após passar do tráfego de pouso, autorizado a NER e manter o 0. Procedimento ILS, chama 0, você para 217, altímetro 1020, reforço estabilizado. 2000 com 1020, reforçará estabilizado, 4958 da Azul. Sétima, sete condições mais, reporte Pico Açu, Papa Rua, Pernão Valeu. Bom, 963, bom dia. Mantém com espera para o seu zero. Mantém. Tio 775, in the ground at 3-1. Rocket to your right, sem contato on the ground, 1-2-1, that's 1-9. 1-2-1-9, I get to 775, thank you. Terça, via chegada, o médio de ano para o nível de voo 050, ajuste aqui na turma 060. Oxalé 6225, autorizado, decolagem de estilo 0, vem em turno 40 graus, 10 nosso. Autorizado na manter-se no zero. Além mantém no 1-0, voo 963. O voo 963, postando a situação do controle, após decolagem, sobe e mantém o nível 080 até 30 milhas de Salvador, ok? Após decolagem, está restrito no perfil da subida até o 080, 30 milhas, 963. Correto com 963. Decolar 233, chame o controle 120, décima 8. Controle 208, bom dia, manda lá. Boa noite. Tem muito bom dia, chame 6225, decolado 1800, não se escuta. Eu chamei 625, contato na canal decolar, escuta. Eu saio da rua no transfer elétrico, até o nível de voo 080. Controle com o Prova 1-0-4, felicita da presente Proa 1-4. Alfa Golf, chama Torre 118, decimal 95. Vai chamar a Torre Hotel Alfa Golf. Na final da pista 1-0, eu preciso decolar um voo agora já alinhado na pista 1-0. Teste que só vai decolar na interseção, mantenha a posição, aguarde aproximadamente 4 minutos para sua decolagem, uma vez que o tráfego agora se encontra na próxima externa. 8, chama a torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Mantenha a linha do litoral, aguarde instruções. Eu tenho um tráfego agora na final da pista 1-0. Em alguns momentos ela passar ao externo. Vai aguardar na linha do litoral, lota 1 agora. Bom, no 963, aprovado a decolagem, pista 1-0, vento no 30 graus, 1-0 nós, que é igual no 0-2-0. Nessa live autorizada, dá 1-0, bom, 963. Lima, hotel, táxi à esquerda, via pista, após a área, ponto com 07. Bom dia, azul 4958, fui, aliás. Azul 4958, bom dia, canhão 020, posto de aproximação, vai de tarifas. Guardando nossa escuta, 4958. Até o meu Golf é forte, avistando o Terra da Azul, final no zero. Avisou algo mesmo. Este papão meu, até o meu Golf.